ZYJ 920. Rádio APP AM 630 kHz. Uma emissora da Fundação APP de Sergipe. Rádio APP. Uma emissora do Governo do Estado de Sergipe. A serviço da educação, cultura e sergipanidade. Todos os sábados, das 9 às 11 da manhã, nas rádios APP AM e FM, Flávio Lima traz os fatos que marcaram a história de Sergipe. Eventos festivos de sua cidade, além da boa música do presente e do passado. Sabatina Musical. Sábado, das 9 às 11 da manhã, nas rádios APP AM e FM, com a voz metálica do rádio, Flávio Lima. APP, Educação, Cultura e Sergipanidade. Chico Melodia, Rancho Alegre. Rancho Alegre, apresentação Chico Melodia. Bom dia e uma boa sexta-feira. Rancho Alegre, 31 anos no ar. Rádio APP, a sua rádio, a rádio de Sergipe. Vamos juntos até às 6 horas, eu, você, a madrugada e o Rancho Alegre. Um bom dia, Aracaju, 3 horas 15 minutos, agora 3:15. Produção do Rancho Alegre de Chico Melodia e Gleidinha, a apresentação do seu amigão Chico Melodia. Desejando a você tudo de bom nesta sexta-feira. Aracaju, 3:16. Na hora comigo, Aracaju, 5:57, a última de hoje. We'll be right back. amigo, é final do programa Rancho Alegre, não saia daí. A Marinette Sajac do programa está chegando ele, o nosso querido saudoso Hamilton Leandro, a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que consolar, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Isso, todo mundo da Marinette, produção do Rancho Alegre, de Chico Melodia e Gleidinha. Apresentação do seu amigão Chico Melodia. Gerência de operações de Robson Tavares, gerente. Direção de rádio difusão, Carlos Batalha. Na parte técnica, Jefferson Andrade, Alisson Sandro e Júnior. Presidência da FUNCAP, da professora Conceição Vieira. Um abraço, gente amiga, até amanhã, às 3 da manhã, com mais um programa Rancho Alegre. Um abraço, tchau, tchau, até lá, até amanhã. Chico Melodia. ZYJ 920, Rádio APP AM, 630 kHz. Uma emissora da Fundação APP de Sergipe.